759, em coordenação com a equipe do solo, reportando para o táxi. Livre, em coordenação com a equipe do solo, reportando para o táxi, voo 759. Voo 759, na escuta. Prossiga. Apenas confirmando, devido a obras no setor, possivelmente a aeronave será rebocada até o través do portão 08, quando lá iniciará o acionamento. Ok, 759. Agência 5003 autorizado, chame táxi. Alô, Salvador, voo no 649, bom dia, informação hotel. Voo no 649, bom dia, hotel confere, copia Porto Seguro nível 360. Copia. Voo no 649 autorizado, Porto Seguro. Nível 360, perfil de saída da El, letra, após letra, voa Porto Seguro, curva direita após decolagem, pistão no zero. Transponder 5471, no frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado Porto Seguro, nível 360, da El, na saída da El, letra após Porto Seguro, curva direita após decolagem, da 10, com transponder 5471 no controle 1208, gol 1649. Gol 1649, correto, portão 7, pronto, te dá acionamento. Câmara. Paulo Salvador, bom dia. Aqui é o azul Alpha X-Ray X-Ray. Azul Alpha X-Ray, bom dia, prossiga. Autorização de reboque no pátio 3, posição 4 Lima, para o pátio principal, posição 1 Novo. Alpha X-Ray, autorizado início do reboque, reporte para ingresso no pátio 1. Talk, autorizado o reboque, reportarei, ingresso para o pátio 1. Obrigado, senhor. 9 com Uno 76 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 10 ao 759, inicialmente passa até o través do portão 05, aguardando instruções. Desde até o através do portão 05, aguardando instruções, 759. Alô 5003, autorizado táxi para o ponto de espera Pistão 0, via Taxa Índia. Ponto de espera chame torre 118, decimal 95, ajuste no 095, bom voo. Bom, 759, sigam em Embraer da Azul via Taxa Índia. Ponto de espera chame torre 118, decimal 95, ajuste no 095, bom voo. Azul, 295 no ponto de espera, o voo 179.3. Salvador, bom dia, Azul 2704, sente da Hotel. Azul 2704, bom dia, Hotel Confere, copia Recife, nível 350. Afirmativo, prossiga. Autorizado para Recife, via Pesulo 17, nível 350. Recife saída Puca, Jamo, Caju, curva esquerda após decolagem, pistão 90. Transponder 5470, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado Recife, 350, via Pesulo 17, decola na 10, na Puca, Jamo, Caju, aciona 5470 e controle 120, decimal 8, azul 2704. Azul 2704 correto, no 43 chama o trompe, chibete. Vamos lá, 2704. Autorizada a linha de decolagem, estão no 0, vento 060 graus, 7 mais. A linha de decolagem, 0, 4 e 9, portão 7, autorizado, chame o táxi. Chamar para o táxi, também 4 e 9. Chefe PSP, autorizado, ingresso 4 e 1, reporte ao térmico. Alpha X-ray X-ray, autorizado ingresso no pátio 1, reporte ao térmico. Ok, Alpha X-ray X-ray. Ok, ingresso até o pátio 1. Principal, posição 1, informarei o térmico, obrigado. É igual? Azul 5003, decolagem ao 38, controle Salvador 120, decimal 8. 208, Azul 5003, bom dia. Controle Salvador, Azul 5003, cruza meu pé na DEL. Azul 5003, contato área na decolagem, submanter nível de voo 360, passa no 2000 pés, vem na predileira. Pode para o 360, após 2000 voa a lei da Azul 5003. Para Times com 37 a bordo, alternando Salvador, autonomia 3 horas, bônus 0 minutos. Quer deixar o fim do PLB? 137? Só 37. 037. Copiado, 037, chegou no 649, táxi da Pátio Índia, ponto de espera. Da pista no 0, 14, 1, 8, 2, 9, 5, ajuste 1, 0, 1, 5. Paciência, ponto de espera 11895 com 1015, obrigado. Bom número, para nós. 060 graus, 8 mais autorizado com 11. Azul 2704, contrato aqui pelo sol e apostar. Vai apostar. Decola os 4-2, chama o controle 1-2-0 do sinal 8. 2-0-8, uma boa. Controle Salvador, bom dia, voa 1-7-5-9, passando 1.700 pés, perfil da Elveda. Voa 1-7-5-9, contratar a decolagem, tudo mantém a nível de voo 3-8-0, via saída da El. 3-8-0, via saída da El, voa 1-7-5-9. A linha mantém 1-0, meio do norte. Voo no 649, autorizado decolar, destino 0, vento 070 graus, 09 nós. Livre decolar então, no 0, voo no 649. Decolado 45, chame o controle de Salvador, 120, décima 8. 120, obrigado. Controle de Salvador, voo gol na 649. Voo na 649, contratado em decolagem, se manter o nível de voo 360, via saída da EL. 360, tá. A possibilidade de voar lenta com referências? Já tive informa na nave da companhia, comprei no mesmo perfil de saída, mantenha via saída da EL. Maravilha, via da EL, o voo na meia é 49. Azul 5003, chame centro Recife em 1033, decimal 25. Recife 330, Fuca, tradição Caju. Piscina 0, pode acolar de primeira curva à esquerda. Acela 5501 no controle, 120, decimal 8. 330, pois eu vou no 7, na cola da 10, curva à esquerda, pouco caso 5501, 208, 330. Correto, pois falo com 3230. Salvador, voo na 649? Voo na 649. Podia tentar coordenar pra gente um nível 280 final, direto do Porto Seguro? Aguarde o voo no 649. 759, chame Recife 133, decimal 25. 3325, voo no 759, uma boa. Salvador, muito bom dia, azul 1704.0 da Mundo, zero pronto. Autorizado subir ao nível de voo 280 direto Porto Seguro. 280 direto Seguro, muito obrigado, voo na 649. 082704. Azul 2704, decolada 50, chame controle Salvador 120, décima 8. 208, Azul 2704, boa. Salvador, muito bom dia, Azul 2704, decolou Fuca 1400. Azul 2704, contratarão decolagem, sobre manter o nível de voo 350, passando 2 no 10, voo Jamo. Pós 2000, Jamo, Azul 2704, subindo 350. 1704, chame Recife 1-12-85. 265 resto, isso, azul 1704, obrigado. Patrícia, não desejando identificação, desse nível de voo 050, ou na proa de TAP para interceptar a chegada na área. Ponto 604, com identificação, deixa 4.100, via chegada bom, se ajustado na 096. Bom dia, vou no 372, com o hotel, tudo para conta Recife. O 372, Recife, eu sou o 97, eu digo 370, Puca, transição Caju. Pista na 0, pode decolar com a recua esquerda. Aciona 5511, controle no 20.8. 4039, Campinas, Bialato do Plano, Pesolano 0, Pobasa, Pesolano 6, Cosmo, DCP Confins, faz DCP Chomod, Pesolano 30, Entite. Pesolano 320, é da Euleda Motiva, decola puxando 0, primeira curva à direita. Aciona 5505, controle no 20 decimal 8. Estado na 06, livro elétrico, seu adaptador, já passa curso localizador. Ativo, manda o perfil de chegada Gol 2199, número 3. Autorizado com fins, via rota do plano, Pesolo 21, nível de voo 360, saída Arvor, Elefa, pós-Elefa DCT Nítimo, preceptora vista e conforme a rota. Decola pistona 0, primeira curva direita, aciona 5521 no controle no 20 decimal 8. 372.3, escute o taxa também. Repórter táxi, voo 372. Pode passar, voo 372. Voo 372 com 116 a bordo, no meio de 3 horas e 5, alternando a Maceió. Quero saber? 116, 116. Copiado, táxi autorizado à direita, via Índia, ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 0, 116. 116 no ajuste, via Índia, no ponto de espera, torre 118.95, voo 372. Terminador completo, chama torre 1 no 8, decimal 95. Torre 3304, autorizado o sinal de procedimento em leste, que foi da pista 10, aposta no posto do localizador. Posta lá no localizador, até a 3304. Chama 3 no 2, ajuste no 0 no 6, certo? Avistado, pouso autorizado, pista no 0. Vento 070 graus, 129. Azul 4039, me escuta? Não, desculpa, azul 4039. Lio pushback é post taxi. Lio pushback é para taxa, azul 4039. Comandou, tá 3304. Tá 3304, completo, chame TOE 1 na noite, decimal 95. 1895, muito obrigado. Rodo 1199, deixa 2010, autorizado o final do procedimento LS, que seja da pista 10, reporte no curso localizador. Se houver, reporta no lote, gol 2199. Tá 3304, ajuste 10 no meio, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Mandando 3304. Corregou no 372, posto espera no 0 pronto. Voo no 372, mantém o ponto de espera. Depois espera no 372. Na 6312, solo 21, livre pista direita, chame controle solo 121, décima 1. Tráfego ajustado, pouso autorizado, pista no 0. Vento 080 graus, no 09. Esse livre pouso, pista no 0, tá 3304. Sem Juliette. Confirme. 3859, sem identificação, dessa 4.000 pés na proa de Bonfi, ajustado 190 no meio. Fazer 39, táxi prezado à direita, via Índia, ponto de espera 4118, decimal 95, ajuste ao time 10, 16. Táxi Índia, ponto de espera 118, 95, azul 4039. Gol 2199. Gol 2199, completo, sendo 1 no 8, decimal 95. 1895, 2199. Salvador, bom dia, gol 2199. Gol 2199, ajuste 10 no 6, continua a aproximação, aguarde a atualização de pouso, informa a aeronave. Aliando caminhoneiro no 7, 10. Ok, 7 a 4, de pouso, 2 a 9. 3304, solo 24, livre à direita, chame controle, solo 121, décima 1. 3304. Solo Salvador na escuta do Papa Romeu, Mike Arquitelo. Uno 372, autorizado decolar, pista 10, vento 070 graus, 099. Vento de loja, pista 10, Uno 372. Uno, número 3, para o pátio 1, rede número 8. Gente, aguarde o Mike Kilo. Tem, vaguarda. Tá, 3304, Lebron. 3304, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette pro 07, 3304. Pelo 095, na escuta? Botão, pelo 95. Deixa eu ver a conversa aqui pro Sobra Costa Taxi. Juro 99, tráfego ao estado, pouso autorizado, pista no 0, 0080 graus, 119. E pouso com 2199. Decolado os 26, chame em controle Salvador, 120 da sua 8. 208, bom dia. Paixão 38, 30. Pois é. 72, contato a Ana Decolagem, se ele mantém em nível de voo 370, após 2000, vou na 3 de Jama. Após 2000, Jama 370.